Quinto, aqueles que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam-lhe, com isso, a força, porque uma ideia sem fundamento e despida de lógica não poderia tornar-se universal. Portanto, se o Espiritismo se implanta por toda a parte, se faz adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, assim que cada um o reconhece, é porque tem um fundo de verdade. Contra essa tendência, todos os esforços dos seus detratores serão vãos, e o que o prova é que o ridículo com o qual procuram cobri-lo, longe de deter-lhe o impulso, parece-lhe ter dado uma nova vida. Esse resultado justifica plenamente o que, muitas vezes, nos disseram os Espíritos. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que se fizer contra vós tornará para vós, e vossos maiores adversários servirão à vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não prevalecerá. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Portanto, cessai de vos espantar da rapidez com a qual se propagam as ideias espíritas. A sua causa está na satisfação que elas proporcionam a todos os que nelas se aprofundam e que nelas veem outra coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como cada um quer a felicidade antes de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta três períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos que se produzem. O segundo, o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade não tem senão um tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto para passar a um outro. O mesmo não sucede com aquele que recorre ao pensamento sério e ao julgamento. Começado o segundo período, o terceiro o seguirá inevitavelmente. O Espiritismo tem progredido, sobretudo, depois que foi melhor compreendido em sua essência íntima, depois que se lhe viu a importância, porque toca o ponto mais sensível do homem, o da sua felicidade, mesmo neste mundo. Nisso está a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Ele torna felizes aqueles que o compreendem, até que sua influência se estenda sobre as massas. Mesmo aquele que não teve nenhum testemunho material de manifestação, diz: além desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, só pelo raciocínio, uma demonstração racional de problemas que interessam muitíssimo ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança e a confiança. Me livra do tormento da incerteza. Ao lado dela, a questão dos fatos materiais é uma questão secundária. Vós todos que o atacais, quereis um meio de o combater com sucesso? Eis aqui, substituí-o por qualquer coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica a todas as questões que ele resolve. Dai ao homem uma outra certeza que o torne mais feliz e compreendei bem a importância dessa palavra, certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil. Provai, não por uma negação, mas por fatos, que isso não é, jamais foi e não pode ser. Se não o é, dizei, sobretudo, o que haveria em seu lugar. Provai, enfim, que as consequências do Espiritismo não são de tornar os homens melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que se glorifica muito, mas que se pratica pouco. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de atacá-lo. O Espiritismo é forte porque ele se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra essas penas e essas recompensas como consequências naturais da vida terrena, e que nada, no quadro que ele oferece do futuro, pode ser negado pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina total consiste na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais sobre a incredulidade, ele se apoia sobre a confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo. Vós não explicais nada. Ele prova pelos fatos e vós não provais nada. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Sexto. Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo crer que ele aure sua força na prática de manifestações materiais e que, assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo em suas bases. Sua força está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele foi objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, nada tem de secreto para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele, nada há de místico e de alegoria suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, a quer para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. Apoiando-se sobre a razão, será sempre mais forte do que aqueles que se apoiam sobre o nada. Os entraves que tentarem lhe oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziram o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um só homem, não há dúvida que, colocando esse homem de lado, cessariam as manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todos que a usam, desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público. Mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor. É na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no recesso do seu lar, um indivíduo no silêncio do quarto, ou prisioneiro sob os ferrolhos, de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e em face mesmo dos esbirros? Se as interditarem num país, poderão ser impedidas nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que não há uma região nos dois continentes onde não haja médiuns? Para encarcerar todos os médiuns, seria preciso encarcerar a metade do gênero humano. Viessem mesmo, o que não seria pouco mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte eles estariam reproduzidos,